Se acabou o sabão da lava-louça, que é especial e é caro, você não coloca detergente no lugar do sabão. Apenas me ouça, cara. Acredite, Você tenha fez fé. isso, Rafael? Alguém aqui em casa fez isso. E o que aconteceu? Aconteceu que encheu a cozinha inteira de espuma. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e de novo, pela segunda semana consecutiva, o que é uma raridade, meu irmão Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E também, de novo, também numa raridade, também pela segunda semana consecutiva, nosso amigo, editor e gato, Caio Corraine. Olá, personas! Cada vez provando pra todos que eu e o Rafa somos pessoas totalmente distintas. Rafael, eu ouvi o Jogabilidade essa semana, e você sabia que no Jogabilidade o Caio, ele é um cara sério e adulto? É mesmo? É, ele é mó serião, assim, ele fica falando tecnicamente sobre os games e tal. Nossa, eu preciso ouvir isso. É impressionante, cara. Faz você respeitar ele muito mais. Não, eu me adequo ao que o meio me pede. Tanto que quando eu vou pro Mamilos, por exemplo, eu sou mais adulto ainda. É um camaleão. Né? É um camaleão. Eu visto... Eu, não, eu, quando eu vou pro Mamilos, eu coloco blazer. É, de fato, é a única roupa adequada pra você gravar um Mamilos. Exatamente. É meio intimidador, né, o Mamilos. Eu não teria coragem de fazer as piadas que eu faço aqui. Totalmente. Eu gravei uma vez, fiz umas piadas e eu nunca mais fui convidado. Esses dias no meu trabalho, eu tenho um grupo de WhatsApp do trabalho, né? E aí eu queria que o meu chefe mandasse uma comunicação para um cara de outro órgão. E aí eu falei assim, olha, a gente precisa e tal, fiz todo arrazoado. Aí eles, ah, veremos e tal. Aí eu falei, não, você pode só mandar um WhatsApp pra ele falando assim, não, velho, tá foda. Aí ficou um tempão sem resposta. Aí depois ele escreveu assim, conversamos na segunda. Nossa. Ok, antes da gente continuar falando bobagem, a gente precisa falar do Apoia-se. Vocês sabiam que a gente bateu o recorde de assinatura na última semana? Yes! A gente foi dormir na quarta-feira com um determinado tamanho, e quando amanheceu na quinta-feira, a gente estava 20% maior. A gente cresceu 20% literalmente da noite pro dia, e eu quero agradecer. Sabe por que eu acho que isso aconteceu, cara? Por quê? Vando. É, só pode ser. A gente tinha que homenagear mais o Vando, cara. Eu queria agradecer de novo todo mundo que assinou, todo mundo que botou fé, todo mundo que falou, porra, vale a pena assinar o GugaCast, porque na verdade, cara, na verdade, a gente fala aqui sempre, mas acho que as pessoas ainda não sacaram. Tem um mini GugaCast todos os dias. Se você é assinante, tem um mini GugaCast todos os dias pra você, dias úteis. Exato. Isso é só pra quem paga 15 pratas, vai lá, apoia.se/GugaCast, paga 15 pratas e você vai ter isso, um mini GugaCast todos os dias, você tem acesso aos episódios exclusivos, que agora são dois, e você faz parte do nosso grupinho Super VIP. Agora, assinar com apenas 5 reais, você vai ganhar um obrigado cheio de emoção agora do Caio Corraine. Obrigado. Olha aí. E se você pagar 10 reais ou participar do esquema piramidal da brodagem, você vai ter o seu nome lido no último episódio da temporada de um jeito muito especial. Eu tava pensando em contratar essa galera que faz jingle de político pra fazer com os nomes. Sabe, tipo, ei, ei, ei, Mael, um democrata. Não ia ser incrível? Ia ser demais. Quando você assinar, vai lá no Facebook, procura pelo grupo e pede pra entrar no grupo. Tem que ser assim, não tem outro jeito. A gente não tem como trazer você pra dentro dele. Você tem que pedir. E quando você pedir, coloca lá o e-mail que você usou pra se cadastrar no Apoia-se, porque senão a gente não tem como identificar se você é você. E falando em e-mail, manda uma história pra gente, cartas@gugacast.com. É isso? Fechou? Fechou. Apoia.se/GugaCast. Um outro recado que eu quero dar aqui, antes da gente começar, Caio e Rafael. Vocês sabem que a gente é ainda o único podcast em língua portuguesa no Spotify, né? Que demais. Lá é um lugar legal pra você mostrar pras pessoas que não estão habituadas a ouvir podcast ainda pra começarem a ouvir o GugaCast, tá? Em breve vão ter mais podcasts em língua portuguesa na plataforma, a gente na verdade tá trabalhando pra isso, mas o GugaCast é um bom começo. E a gente tem vários ouvintes que ouvem o GugaCast pelo SoundCloud, né? É, alguns deles ouvem direto no aplicativo do SoundCloud, ou ouvem direto no site, e outros ouvem em aplicativos que puxam o feed do SoundCloud. Exatamente, fazer um download por lá, né? Exato. Existe um boato de que o SoundCloud vai parar de funcionar. Eu não sei se isso é verdade ou não, espero que não. A gente continua usando, até porque o nosso player que a gente põe lá embedado lá no site é o do SoundCloud. A gente usa, gosta da ferramenta. Sim, bonitinho, um player super bonitinho, super fácil de embedar. Mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, o GugaCast não é hospedado no SoundCloud originalmente, ele é hospedado em outro serviço que alimenta o SoundCloud. Então, se o SoundCloud acabar, a gente ainda vai estar no iTunes, ainda vai estar em outras plataformas. Mas se você usa algum tipo de aplicativo e se você perceber que não está atualizando o feed, procura em outro aplicativo, procure em outra coisa, porque talvez esse aplicativo que você use se alimenta do SoundCloud e pode ser que pare de funcionar. A gente não sabe como vai ser. Então, presta bem atenção onde que você ouve, procura ouvir em outros lugares e, em último caso, sempre tem o Spotify, que é um lugar bem legal de ouvir. Ok. Rafael, Caio, ao invés de a gente fazer um jogo nesse episódio, a gente falou, alguns episódios atrás, a gente falou sobre poesia, né? Sobre como tem poesia no ônibus e em Brasília. E isso tocou o coração de muita gente, porque poesia é uma coisa pop, né? A gente fala poesia, todo mundo quer mais, né? Sim, é isso que sempre acontece. Todo mundo ama poesia. Poesia é um negócio que você fala poesia para as pessoas, onde, né? Onde? Posso escrever? Deixa eu escrever uma poesia dodecassílaba? Eu quero uma poesia dodecassílaba. Eu vi no Twitter essa semana, sei lá, tipo, alguma coisa em São Paulo, sei lá, cafés em São Paulo estão fazendo um mês da poesia e tal. E aí um monte de gente respondendo assim, não, coloca no mapa pra gente evitar. Tipo, igual o Blitz da polícia, coloca no Waze pra gente não passar nem perto. Clássico, vai na frente que eu te alcanço. Poesia é uma coisa que as pessoas realmente curtem bastante e sempre querem mais, né? Sim. E por conta disso, a gente vai fazer aqui uma leitura de poesias. É um novo quadro, né? Que merece uma nova vinheta. Ah, não. Vocês me odeiam tanto, cara. Ler ou não ler? Leitura dramática de poesias no GugaCast. Posso começar? Manda bala. Isto é Olho Seco, de Olho Seco. Vai, meu, sentir essa garra de toda essa energia de poder arrancar o seu próprio olho. Isto é olho seco. Seco. Seco. Seco. Isto é olho seco. Seco. Seco. Droga. É isso. Muito bom, tô emocionado. Eu não tava esperando. Você quer ler uma? Manda uma aqui pra mim. Onde que tá? E, assim, você tem que se colocar no personagem. Caio, agora que você vai ler, deixa eu ser o seu coach de leitura dramática de poesia, tá bom? Você tem que se colocar no personagem. Você tem que se colocar. Imagina que você é o Al Pacino interpretando um cara que tá vivendo essa situação aí que você vai narrar agora. É isso. Vai lá, perfeito, coração. Vamos lá. Vomitaram no trem. De Garotos Podres. Vomitaram no trem. Era só macarrão. Uns pedacinhos de carne e uns pedaços de pão. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Vomitaram no trem. Aquele caldo fermentou. Começou a acidar. Não sai do personagem. Não sai do personagem. Okay. Volta. O pessoal não aguentou. Começaram a vomitar. Cara, isso é muito melhor que Clarice Lispector. Tem uma influência, né, de Clarice Lispector, você percebe. Sim, a montagem, né, o 1-2, 1-2, 1-2. Rafael, você quer ler o próximo? Leio o próximo, quero muito. Você quer que eu seja seu coach também? Não, na verdade, eu tenho já uma regra pra ler poesias. Eu sempre imagino que eu sou o José Wilker num fundo preto. Nada a acrescentar, vai lá. Um Molecada 666 de TFC. Cuidado, vocês. Molecada 666. Quando sua hora chegar, Deus não vai te perdoar. Não adianta rezar, não adianta se benzer. O capeta vai te pegar e vai te comer. Meia, meia, meia, meia, furada. Meia, meia, meia, meia, fedida. Meia, meia, meia, meia, rasgada. Meia, meia, meia, meia, com chulé. Cara, isso é muito maravilhoso. Como eu passei a minha vida inteira sem ouvir essas bandas. Acho que você não ouviu as bandas certas, Caio. É, eu perdi muito tempo com o emo. Isso. Minha vez, música. Punk rock song de Os Cabelo Duro. Digam o que quiserem, eu tô pouco me fudendo. Não ligo pra idiotas. O punk rock não morreu. Você é o certinho, que está sempre na moda. Vai se fuder, seu merda. Eu quero é diversão. O punk rock não morreu. Eu imaginei agora as pessoas batendo palma assim de maneira comedida e o Guga pegando o óculos dele assim, sabe? Tipo, tirando. Aqueles óculos que tem o negócio pra prender atrás do pescoço, sabe? Colocando assim, colocando o livrinho debaixo do braço e só saindo, nem olhando pra plateia, só saindo. Isso. Aí ele olha pra um cara na plateia e o cara levanta o copo assim e faz um aceno de cabeça, assim, baixa levemente a cabeça. E é esse cara, é esse reconhecimento que o Guga esperava. E eu tava tomando um conhaque. Sorvendo um conhaque, né? Não tomando, sorvendo. Caio, você se sente pronto pra ler a próxima? Olha, pensa que você é o Paulo Miklos. Tanta gente pra pensar no mundo pra ser. A Face do Destruidor, de Titãs. O nome do Destruidor é Destruidor. É o nome do Destruidor. O nome do Construtor é o nome do Construtor. A Face do Construtor. O que ele constrói, a obra do Construtor, o Destruidor não pode mais destruir. Porque o Construtor não constrói. O Construtor não constrói. Porque não pode mais construir a Face do Destruidor. Cara, cara, melhores. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer mais. Rafael, finaliza pra gente. Então, vou finalizar, que na verdade eu queria fazer aqui uma leitura, propor uma leitura, né? Uhum. Uma leitura desconstruída. Em tom de provocação. Em tom de provocação, isso. Pra causar um desconforto que leva à redescoberta. Vai lá. O Dotadão Deve Morrer, de Os Cascaveletes. O Dotadão arrastou todas as garotas para o carro dele. O Dotadão arrastou todas as garotas para fora do bar. Ei, rapazes, esse cara deve morrer. Deve morrer. Deve morrer. Deve morrer. Todo mundo enlouquece sem mulher. Todo mundo enlouquece sem mulher. Bravo! Ok, vamos pra história? Vamos. Bora. Quando eu criei o GugaCast, a ideia era que eu contasse algumas histórias da minha vida. Eu já contei algumas, né? Contei a primeira, que virou episódio proibido. Contei as histórias de acampamento. E essas são histórias que eu queria contar há muito tempo, que são as minhas histórias indo ao médico. Ah, excelente. Não é uma história só. Eu vou contar porque eu não tenho uma relação muito boa com a classe médica, em geral. Né? Então, talvez eu crie alguns inimigos aqui, mas tudo bem. Não é uma história só, mas aí talvez vocês vão entender por que, que eu não tenho essa relação muito boa. Então, aproveitando esse seu comentário, eu tô com um pouco de medo, porque eu também tenho histórias com médicos, e ela é bem curta, na verdade. Hoje em dia, eu tenho 30 anos. A última vez que eu fui ao médico, eu tinha 15. Aí eu comecei a ficar grande o suficiente pra correr da minha avó. E aí ela não conseguia mais me obrigar a ir pro médico, fim. Pois é. E você nunca mais foi? Nunca mais fui. Parabéns. Eu tenho histórias parecidas, Caio. A primeira vez que eu me lembro de ir ao médico, eu tava brincando com o Rafael. Eu devia ter uns 7 anos de idade, 6, 7 anos. Eu tava brincando com o Rafael. E a gente tava brincando de girar, de ficar girando igual um maluco. E aí eu fiquei tonto e caí com a cabeça no rodapé. E bati com a testa na quina do rodapé. Eu... Que história mais merda. É muito merda. Eu tava girando. Você podia ter falado, não, a gente tava brincando, sei lá, de Mortal Kombat, aí eu dei um mortal. Não, não, só tava girando. Eu acho que a gente tava apostando pra ver quem conseguia girar por mais tempo, alguma merda assim. Sempre uma ótima coisa a se fazer. Totalmente mongol. E aí, fiquei tonto, caí, bati com a testa bem na quina do rodapé, e eu tava com as minhas irmãs em casa. Eu e o Rafael, nós temos duas irmãs, a Flávia e a Fernanda, que são gêmeas, e que são 7 anos mais velhas do que eu. Então eu devia ter aí uns 6, 7 anos, significa que ela tinha uns 13, 14. E elas estavam cuidando da gente, né? Muito bem, aliás, né? Como você pode perceber. Porra. É, em casa. Os adultos não estavam em casa, meus pais não estavam em casa. E aí eu lembro da minha irmã desesperada, me colocando em cima da pia do banheiro, tentando fazer parar de sangrar. Porque, tipo, abriu uma boca, né, na testa. Uhum. E começou a jorrar sangue. E aí eu lembro que a minha outra irmã deu a ideia assim, tipo, chama a vizinha. E a gente tinha uma vizinha que chamava Camélia. Quando ela caiu do galho, ela deu 2 suspiros e depois morreu. Nossa, que péssimo. Eu vi essa vindo. Percebeu que eu fiquei até em silêncio, porque eu falei, não, ele vai continuar. É, ninguém fez, eu fiz, né, cara? Alguém tinha que fazer. Bom, representando aqui o time. Aí elas foram chamar a Camélia, que chegou e falou assim, ah, põe sal. Puta que pariu. Que por sorte a minha irmã, no alto dos 13 anos de idade dela, teve a lucidez de, eu não vou permitir isso aqui. Não na minha gestão. E aí veio a irmã da Camélia, que eu já não lembro mais os nomes, e falou assim, não é sal que põe, é açúcar. E aí veio mais uma outra irmã da Camélia que falou assim, não, põe café. Caraca, elas queriam fazer um lanche na sua festa? É o que eu falei. Elas queriam fazer um bolo, né? Porra! E nisso, a minha outra irmã conseguiu falar com a minha mãe, que pegou um carro, veio pra casa, não sei o que, eu fui pro hospital. E aí, eu não sei se vocês sabem disso ou se vocês passaram por isso. Quando você é uma criança de 6 anos e chega no hospital com um corte aberto na cabeça, o que eles fazem é enrolar você no lençol com uma minhoca e costurar você ali sangue frio. Ai, meu Deus... E eu lembro desse... Cara, isso é basicamente uma tortura, certo? Se você pega um prisioneiro, enrola ele com uma minhoca e começa a espetar a cabeça dele, ele vai falar, ele vai confessar, vai delatar alguém, né? Só que eu não podia... Se eu pudesse confessar alguma coisa, eu confessaria, mas eles não deixavam. No mínimo, você tinha que ter gritado, me tirem de Guantánamo. Cara, e esse é o modus operandi até hoje. Porque meu filho bateu a cabeça também, quando ele tinha mais ou menos essa idade, a gente levou ele no hospital e tal, foi a mesma merda. Eu acho que não dá pra dar anestesia na cabeça, sei lá qual é a história. E aí, foi aí que eu criei essa aversão que eu tinha de médicos, em geral, já nessa idade. Eu criei esse mesmo modus operandi seu, Caio, de correr. Enquanto eu puder, eu vou correr. Sim, a não ser que você tenha quebrado a perna, foge. Pois é, aí teve uma vez, passado, sei lá, alguns anos, quando você é criança, tudo parece que é uma época enorme, na verdade foram 2 semanas, né? Sim. Mas passaram algum tempo, eu fui no dentista, eu tive que ir no dentista. E cara, eu ainda tenho o problema de ter a dentição toda detonada, assim, meus dentes são... Foi ali que a genética errou, ali ela fez o seu pior. E beleza, e aí eu tive que ir lá no dentista. Não, peraí. Vamos falar de genética? Ah. Porque se a gente for falar de genética, eu sou o Danny DeVito da família. Porque eu fui o quarto filho, então eu peguei a xepa, eu peguei os genes que estavam sobrando e montaram o meu corpo. Então pensaram assim, tem que ter uma tendência a engordar. de um lado da família. Ah, mas essa criança pode ter isso, maravilha. Ah, mas e calvície? Calvície só tem de um lado da família, no outro todo mundo... Não, calvície é maravilhoso, vamos dar calvície pra esse menino. Aí fala assim, não, um lado da família tem problema no rim, o outro lado da família tem problema no fígado. Aí fala, nossa, que maravilha, por que não juntar isso numa pessoa só? Então, essa é a minha composição genética. Você é o Norvana da família Mafra, porque, né, você veio aí unir todas as tribos. Unir todas as tribos, exatamente. Verdade. Não, Rafael, você tem que admitir que todo mundo se deu mal em algum sentido, cara. Assim, a genética já não era grandes coisas, mas nessa combinação de azão, azinho, sei lá o quê, eu certamente me dei mal. É. Bom, aí eu fui no dentista, e hoje em dia, quando você leva uma criança no dentista, tem uma consulta que você faz com crianças no dentista, especificamente para aclimatação. Ela não faz nada, ela vai lá, ela põe um espelhinho na boca da criança, passa uma coisinha ali que tem um gosto bom, sabe? É só pra ela perder o medo, é só pra ela chegar lá e sentar e ver que é ok. Porque isso é porque a gente sabe que não é ok, né? Nem um pouco. Eu não sei se eu falei aqui ou se foi no Nerdcast a minha teoria de que dentista, ele é um pedreiro. Ele é basicamente um pedreiro. Eu já falei isso. Você falou, sim. Ele é um pedreiro bonsai. É o pedreiro bonsai. Ele faz no seu dente o que o pedreiro faz no asfalto, é igualzinho. Ele chega lá, abre um buraco, tira o que tá estragado, depois tapa o buraco e fica mais ou menos. Não fica exatamente igual tava antes. Exato. E foda-se, é isso mesmo. A diferença é que ao invés de usar uma britadeira, é uma mini britadeira. E como eu sempre falo, a prova de que existe um nível de sadismo no dentista é ter aquela injeção de ferro, sabe qual é? Uhum. Porque, tipo, cara, todas as profissões médicas, de todo o espectro de profissões que podem usar uma seringa, todo mundo usa seringa de plástico e ainda fala assim, não, tem que ser de plástico, porque é descartável, é mais seguro, não sei o quê. Por que ele diabos... abre na sua frente, né? É, por que diabos o dentista usa aquela seringa de ferro? Gigante. Eu sinto que é porque todos os outros, quando eles vão aplicar uma anestesia, eles aplicam na veia, então é uma... tipo, é na pele e é carne, né? É maciozinho. O dentista, ele tem que aplicar na gengiva, que não é macio, né? É um troço que você tá realmente forçando a entrada ali de uma coisa que não deveria entrar ali de maneira nenhuma. Então você tá dizendo que é porque é uma ferramenta. É uma ferramenta, exato. É tipo uma chave de fenda que o cara tá socando na sua gengiva. Exatamente. Entendi. E é por isso que eles não usam a chave de fenda de plástico da Glaslit. Eles usam, né? Um troço de ferro, tipo... Cara, não, mas, cara, isso é uma coisa que me irrita demais, assim. Porque eu também tô, né, enrolando pra caramba pra ir no dentista, mas dentista é aquele negócio. Se você não vai, você se fode. E a gente que precisa aparecer na frente de outras pessoas, né, no nosso dia a dia, infelizmente não tem como. A gente tem que ir se foder. E eu fico muito com raiva de que as pessoas não colocam a gente pra dormir aqui. Pois é, tipo, cara. Me apaga. Problema? Me apaga. Me dá qualquer papel. Ah, mas tem a chance de você não voltar depois. Foda-se, dá 5 papéis desse que eu assino pras próximas. Exatamente. Aí você não teria nenhum prazer de ir ao dentista. Cara, nossa. Ainda mas, dou órgãos. Imagina. Porra, pode ler um rim? Se eu te der um rim. A gente tá aqui, a gente já selou o nosso acordo aqui, coloca tinta... Não, faz um furo no meu dedo, eu selo com sangue isso aqui. De que você vai me garantir de que eu vou entrar aqui, eu vou dormir por, sei lá, uma hora e vou sair com tudo resolvido. Pois é, eu cara. Eu fico muito desgraçado, não, cara. Essa injeção de ferro que o Gustavo falou, um dia eu fui fazer tratamento e a mulher enfiou essa injeção de ferro na minha gengiva dos dentes da frente. Ah, que nossa. Gostoso. E aí, enquanto ela fazia isso, eu sentia aquela dor absurda, assim, aquele arrependimento de ter nascido. A mulher atendeu o telefone com a outra mão. Ai, aí ela caralho. Falou, oi, querida. É sim. Obrigado. Tá bom, um beijo. Era aniversário dela. E aí ela resolveu que ela ia atender o telefone e agradecer as pessoas enquanto ela perfurava a minha gengiva com uma injeção de ferro. Caralho. E aí, a única vingança que eu fui capaz de elaborar foi não dar os parabéns pra ela. Bem feito. Bem feito. Não, e o dentista que fala com você, né? Sua boca tá lá cheia de coisa, com aquele aspirador. E o cara faz pergunta, ele não... Acho que ele esquece, assim, deve ser meio solitário, né? E aí ele esquece que você não pode falar, ele fica conversando com você. Não, mas então, não, eu acho que o Lula realmente devia ser preso, e o Temer devia sofrer impeachment, coisa assim, você não acha? E aí você fica... Oh, oh. É, aí o cara pergunta, nossa, se todas as nossas percepções vêm pelos nossos sentidos e os nossos sentidos são de alguma forma distorcidos, a formação das nossas ideias também é, você não acha? Aí você... Mas isso faz um joinha, né? Faz um joinha. Ele fala, nossa, foi isso que Platão fez. É assim que eu me sinto todas as vezes que eu não tô gravando e vocês falam comigo, né? A gente já teve essa discussão aqui. Na verdade, vocês tiveram essa discussão e eu tava aqui em casa falando. É. É mesmo. A gente vai continuar fazendo isso. É, não tem problema nenhum. É melhor do que os podcasts que eu edito que nem lembra que tem editor. Não, cara. Exato. Isso tá sempre no nosso coração, cara, o tempo inteiro. É. Não, e todo mundo que escreve pro GugaCast manda um alô pra você, porque você não lê os e-mails, mas todo e-mail é olá Google, olá Rafa, olá Caio. É verdade. Eu fico feliz, eu fico emocionado. E às vezes com alguma declaração de intenções sexuais. Isso. Ah, repassa pra cá. Mas não é sempre assim, é só 20% das vezes. É. Já seria mais 20% de sexo que eu teria na minha vida. Ok. Escrevam aí pra cartas@gugacast que a gente encaminha lá pro Caio. Então, essa vez que eu fui no dentista, eu fui simplesmente arrancar um dente. E eu não sabia que isso ia acontecer. Então, de novo, tortura, né? Isso também é outro tipo de tortura clássico. Você pega um alicate e arranca um dente da pessoa pra ver se ela confessa alguma coisa. De novo, eu queria confessar. Eu só não sabia o quê. E aí, foi pra isso. Então, enquanto hoje você leva crianças pro consultório do dentista só pra elas verem como é, na primeira vez que eu fui, o cara pegou um alicate e arrancou meu dente. Caralho. Ele pegou a injeção de ferro, né? Socou na minha gengiva, o que já não é agradável. E na sequência, pegou um alicate e arrancou meu dente. Eu não lembro exatamente por quê, se era dente de leite, se não era, mas foi obviamente uma merda. E a partir dessa época, eu passei a ter fobia, não só de dentista, como principalmente de agulha. Eu tenho fobia de agulha, nunca falei isso pra vocês. Uhum. Cara, antigamente, agora tá melhor assim, mas antigamente quando eu precisava tirar sangue, que eu sei que não dói, eu sei que a dor é altamente suportável, eu falava assim, ó, traz o enfermeiro mais forte que tem aqui pra ele me segurar. Aí eu ia... Primeiro que eu tinha que me encher de coragem pra realmente ir. Quando não tinha mais jeito, eu ia, eu falava isso. Aí eu chegava pro cara e falava assim, cara, segura o meu braço com toda a sua força, porque eu não vou conseguir controlar, eu vou puxar o braço. Aí o cara ficava assim, tipo, caramba, que maluco, né? E aí chegava na hora, cara, é um sofrimento muito grande. Hoje tá mais sobre controle. Depois que o Eric nasceu, eu passei a ter que levar ele pra fazer isso, eu me senti meio que na obrigação de dar exemplo, sabe? Sim, e aí eu me dessensibilizei um pouco e ficou um pouco melhor. Mas ainda assim, cara, eu não posso olhar. Eu não posso ver uma agulha entrando em você. É, não precisa ser em mim. Assim, ver uma agulha entrando na pele de alguém é altamente aflitivo pra mim. Eu, teoricamente, não tinha esse problema. Eu sempre achei tranquilo agulhas. Tanto que quando eu tinha 16, 17 anos, eu queria completar 18 anos pra poder doar sangue. Era assim, caraca, os objetivos de quando completasse 18 anos. E aí eu fui doar sangue a primeira vez, passei mal. Fiquei olhando propositalmente pro caninho enfiado no meu braço, né? E aí passei mal. Achei que era porque eu tirei uma quantidade grande de sangue. Então, passado 6 meses, eu fui lá doar sangue de novo. Passei mal de novo. E o passar mal é assim, tudo fica embaçado, eu começo a suar, igual um desgraçado, e o médico fica extra preocupado. Ele levanta minha perna, assim, fica realmente com medo de eu desmaiar ali. E aí, a partir desse dia, eu passei a ter problema com essa história de tirar sangue. Então, aconteceu de eu ir fazer um exame de sangue, e aí tinha que tirar, sei lá, 6 ampolas, também sei lá pra que tudo isso. E aí a mulher tava lá tirando, sei lá, a 4ª ampola, e aí eu comecei a sentir os sintomas, né, que eu sinto. Eu sinto muito calor, começo a suar e começo a ficar mole. Aí eu falei, moça, vai demorar muito pra tirar o sangue? Ela falou, não, já tá terminando. Eu falei, ah, beleza, então. No que eu falei, beleza, então, eu tava numa montanha russa, assim, com os braços pra cima, curtindo, super feliz. Aí, de repente, eu saio dessa montanha russa, abro o olho e tem uma mulher de 1,50m, desesperada, me segurando pra eu não cair no chão, com tudo ensanguentado. Meu Deus... Eu desmaiei na maior. E aí, desde esse dia, quando eu chego, falo assim, olha, às vezes eu desmaio. Aí as mulheres falam, você prefere tirar o sangue deitado? Aí eu vou pra uma salinha que só tem grávidas e tiro o sangue deitado. É bem humilhante. Eu já saí correndo, sem as calças, num hospital. Eu devia ter, sei lá, uns 10 anos de idade. E eu acho que eu tava muito gripado. Não tenho certeza do o que que eu tinha. Só que eu tava lá. Aí a médica falou, ah, não, ele tá muito doente, ele precisa tomar uma injeção. Eu falei, ah, tomar injeção? Beleza, já tomei várias e tal. Só que aí ela falou a palavra mágica, Benzetacil. Saí, cara, eu saí, né, com o pau balançando, tá, né, 10 anos de idade, com um pintinho balançando. Eu corri o hospital inteiro, fui parar na rua. E, tipo, se não tivesse uma pessoa que viu um garoto pelado correndo e me parado e falado, velho, o que, que tá acontecendo? Onde que você tá indo? Da onde que você tá vindo? Por que, que você tá desesperado assim? Eu teria continuado Forrest Gump. Atravessado o Brasil, chegado até o Nordeste. Cara, porque ela falou Benzetacil. Eu falei, nope. A primeira vez. Não, Benzetacil é tipo a loira do banheiro do hospital, tá ligado? É um negócio que você ouve e você já tem história de terror de todos os seus amigos que relataram como, sei lá, eles ficaram sem dormir dias porque a bunda, a perna toda tava doendo. E eu falei, não, nem fudendo, tchau. E eu só voltei porque essa pessoa me pegou, me puxou e eu não tomei a injeção. Ela falou, ah, olha, vai demorar mais pra ele se curar do que seja lá o que ele tem, mas ele pode tomar esse remédio. Eu falei, remédio. Foda-se, remédio. Fico doente 3 meses, não tem problema, remédio. E eu escapei da benzetacil naquele dia. Eu já tomei e é verdade isso aí mesmo, que você fica... Não, dói demais, cara. Não, eu já tomei... Agora... Não, eu tomei uma nas costas, cara. Nossa. Porque a pessoa aparentemente não sabia aplicar a injeção e ela me deu, tipo, na divisa ali, tinha até a plaquinha, né? Pra lá, costas, pra cá, bunda. Ela me deu ali, na divisa de costas-bunda do estado, né? É. E ela me, tipo, ao invés de me dar na porra da bunda, ela me deu nas costas, cara. E eu fiquei dormindo de lado, sei lá, 2, 3 dias. É um lugar clássico de injeção esse daí, é terrível mesmo. Nossa, é inacreditável. Eu também fugi uma vez do dentista. Eu fui com meu pai no dentista, era razoavelmente perto de casa, assim. E aí foi isso que rolou. Eu já era um pouco mais velho, devia ter, sei lá, uns 12 anos. Aí eu sentei na cadeira, na hora que o cara pegou as seringas de ferro, eu perdi completamente o controle. Eu simplesmente levantei e saí correndo. Eu não parei até chegar em casa. Eu saí correndo, eu saí descendo as escadas do lugar, continuei correndo e fui correndo até em casa. Meu pai deve ter ficado, caramba. Fui correndo em casa, cheguei em casa, me tranquei no banheiro e comecei a chorar. Coitado. E eu tava com medo que meu pai ia me dar uma bronca, sabe? Porque eu fugi e tal. Eu tenho uma outra história de quando eu tinha uma brincadeira só minha, que eu, quando eu ia no banheiro tomar banho, tinha um daqueles cabideiros de louça, sabe? Tipo, um gancho de louça colado no azulejo. E eu tinha uma brincadeira de me pendurar ali e subir pela parede. E eu dizia que eu era o Homem-Aranha. Que ótima ideia. E aí uma vez, um priminho mais novo meu, Daniel, tava lá em casa e eu falei assim, Daniel, eu sei imitar o Homem-Aranha, vem ver. Aí a gente foi, entrou no banheiro, eu tranquei o banheiro, né, pra ninguém ver, porque eu sabia que tava fazendo merda. E aí no que eu fiz isso, o gancho de louça quebrou, porque eu devo ter ganhado peso ao longo do tempo, né? O gancho de louça quebrou e eu caí com a cabeça no bidê e o bidê se espatifou, cara. Eu quebrei o bidê com a cabeça. Meu Deus, que perigo. Pois é, cara. Podia ter... E não deu nada. Eu fui pro hospital, fiz um galo enorme e tal, mas nem cortou, nem nada. Mas o bidê nunca mais foi o mesmo. O bidê morreu. Mas eu acho que também pelo fato de eu ter batido a cabeça no bidê a ponto dele quebrar, eu não lembro mais do que aconteceu depois. Eu só lembro até aí. Pelo que contam, minha mãe ouviu o barulho, saiu correndo desesperada em direção ao banheiro. E o Daniel, que tava lá dentro, não sabia destrancar a porta. Que devia ter uns 5 anos, né? E aí ela só ouvia o seu choro e falava, Daniel, destranca a porta, destranca a porta. O Daniel desatou a chorar também. E ele não sabia destrancar a porta. Em algum momento ele se tocou que bastava fechar a gaveta que a porta abria. É, eu tinha trancado a porta com a gaveta. Só você abre a gaveta na frente da porta. Exato. Uhum. Aí tem uma vez que eu fui no hospital, eu tava com uma intoxicação alimentar, sabe? Aquelas que você... Alguma coisa que você comeu e você fica vomitando, passando mal, querendo morrer. Sim. E aí, e geralmente você espera passar, né? Você acha que vai dar um tempo e vai passar, e não passava, era daquelas terríveis. E aí eu fui pro hospital. E aí eu cheguei lá, falei o que eu tinha, tava passando mal, vomitando, enjoado, não sei o quê. E aí o médico falou assim, senta ali que a gente vai te dar Plazil na veia. Plazil? Plazil, sabe Plazil? Eu nunca tomei, não sei o que é isso. Plazil é um remédio pra enjoo. Aí, beleza. Aí eu sentei lá, teve todo o drama de pôr a agulha no meu braço, mas eu tava me sentindo tão mal que eu tava disposto já a isso. Aí fez isso. E aí, cara, de repente eu comecei a falar assim, cara, eu preciso ir embora daqui, que merda, não tá dando certo essa merda, eu tenho que ir embora, tira essa merda do meu braço. E aí eu comecei a, tipo, gritar com as pessoas, e aí vinha a enfermeira e eu falava assim, por que que eu tô aqui, tira essa merda do meu braço, não tá adiantando nada, eu quero ir embora. E eu comecei a xingar, mulher, sua vaca. Meu Deus. É, cara, ninguém me tratava direito no hospital, sabe? Eu tava, tipo, realmente mal e o negócio tava doendo no meu braço e nada dava certo. E aí passou um tempo e ela falou assim, não, peraí que a gente vai cuidar de você e tal. Ela não se emocionou com o meu drama, entendeu? Uhum. Eu xinguei ela, nem aí. Aí, beleza. Aí ela veio, aí passou um tempo, terminou o remédio, ela veio, tirou a agulha do meu braço. Falou assim, ó, o médico vai falar com você. Você tá mais calmo? Aí eu falei, tô. Aí o médico vai falar com você. Aí o médico chegou e falou assim, então, esse remédio aí que você tomou, Plazil, em algumas pessoas ele dá a reação que deixa a pessoa completamente alterada. Meu Deus! Então, a partir de hoje, quando você for no hospital e alguém perguntar se você tem uma alergia, você fala que você tem alergia a Plazil. Caralho! E até hoje, quando eu vou aqui nos Estados Unidos, quando eu tenho que ir no hospital, eu tenho que explicar pra eles o que é Plazil, né? Que eles perguntam se tem alguma alergia. E eu tenho que colocar lá, porque não é muito comum aqui, mas você tem que dizer, né? Sei lá. Uhum. E aí, quando você tem uma reunião importante de trabalho, você já toma um Plazil antes pra chegar no jeito. Chegar loucão. É, possível. Vai pagar sim, filho da puta! Agora, a minha principal saga de hospitais é relacionada a pedra nos rins. Que delícia. Como o Rafael já falou aí, é algo recorrente na família. E o Rafael já tinha tido uma, que ele tinha me contado, eu já não morava mais em Brasília. Sim. E aí, um belo dia, eu tô dormindo e eu acordo sentindo, sei lá, alguém cutucando com toda a força a lateral, assim, do meu corpo, sabe, embaixo da costela. Uhum. E eu acordo assim, oh, meu Deus, o que que é isso? E aí eu comecei a chorar de dor. Porque caramba. É muito assustador, cara, que ela vem do nada. É diferente de uma dor, assim. Eu não tava preparado, nunca tinha tido aquilo. E aí, beleza. Aí eu fui pro hospital, no meio da madrugada. Cheguei no hospital. A primeira coisa que você toma quando você tem pedra no rim, você chega no hospital, ou é morfina. Se você tá, tipo, em estado de miséria, é morfina. Se não, eles te dão Buscopan. Se eles não sabem ainda como você tá, eles te dão Buscopan. E Buscopan na veia é um negócio que faz você passar mal, imediato. Então, ela deu a injeção de Buscopan na minha veia, eu imediatamente vomitei na cara dela. O que não deixou ela muito satisfeita comigo. E aí, cara, aí eu passei a noite no hospital, tomando um monte de analgésico forte, coisa assim. Chega no dia seguinte, aí faz radiografia, faz ultrassom, coisa assim. Chega no dia seguinte, o médico chega pra mim e fala, então, você está com uma pedrinha de 6 milímetros. Caralho. E eu não sabia nada. Agora, hoje eu sei bastante sobre o assunto, mas nessa época eu não sabia nada. Eu falei, tá, o que significa? Ele falou, bom, é o seguinte, 6 pra gente é o limite de operar. Se fosse 7, eu já falava pra você operar. 6, a gente ainda pode esperar ela sair sozinha. Aí eu falei, então tá, né? Então é isso que a gente vai fazer, esperar ela sair sozinha, né? Tipo, não vamos fazer uma cirurgia desnecessária. Falou, ah, mas aí a gente não sabe o tempo que ela vai ficar aí, se vai doer de novo. Eu posso te mandar pra casa e se você tiver dor, você volta pra cá e a gente fica assim até ela sair. Ou a gente pode marcar uma cirurgia agora e daqui a 2 horas você tá novo indo pra casa e sem pedra. Uma cirurgiazinha assim pra ficar legal. É. Tipo, antes do happy hour de sexta, vamos fazer uma cirurgiazinha? Aí eu falei assim, cara, porque essa é uma outra coisa de médico, né, cara? Eles são tão dessensibilizados com essas coisas que pra eles é tudo ok, assim, normal, não, putz, ninguém morre dessa cirurgia, tipo, é ok. E o cara faz em si mesmo, sabe? Não, vou fazer inclusive em mim aqui agora. Eu lembro que quando você teve isso daí, você me ligou, porque eu já tinha tido. E aí eu falei, cara, comigo foi assim. Quando eu tive pedra no rim, você faz lá um exame para medir o tamanho da pedra. E aí o médico chegou para mim com o envelope fechado do resultado do exame. E aí ele falou assim, aqui está o resultado do seu exame. Se essa pedra for menor do que 6 milímetros, a gente recomenda que você volte para casa. Aí, a mesma história. Se ela for igual ou maior a 8, eu recomendo que você faça cirurgia. Se ela for entre 6 e 8, é uma decisão sua. Aí ele abriu o envelope e tava lá, 7,9. Aí ele falou, 7,9, portanto, é uma decisão sua. Eu falei, ah não, tá de sacanagem, né? Vamos fazer essa cirurgia. Eu fiz a cirurgia, só que eu, com essa genética maravilhosa, eu tive uma reação ao catéter que eles põem depois de fazer a cirurgia. E eu senti a mesma dor que eu sentia da pedra no rim, eu senti no pós-cirúrgico. Então, pra mim, a cirurgia foi uma desgraça. E aí quando o Guga me ligou e falou assim, eu tô com uma pedra, eu falei, qual é o tamanho? Quem teve pedra no rim, discute tamanho de pedra como se estivesse discutindo a seleção de 70, assim, você sabe qual é o tamanho das suas pedras, tudo. Uhum. Eu falei, qual é o tamanho da pedra? Ele falou 6. Eu falei, cara, se fosse eu não fazia cirurgia não. Mas, né, vai que tá doendo muito, sei lá. Não, você me falou o seguinte, que você tinha um outro amigo que tinha tido uma pedra no rim também de 8, né? 8, alguma coisa. E aí você perguntou pra ele, cara, se você tivesse outra, você operava de novo? E aí ele falou assim, ah, eu ia pensar. Ele falou, e se fosse de 6? Aí ele nem pensar. E aí foi... Exato, exato. Foi... Ele falou que só faria cirurgia garantida se tivesse 1 centímetro. É, e foi isso que influenciou bastante minha decisão. E aí o médico chegou e falou assim, e aí, vamos fazer a cirurgia? E cara, nessa hora... Porque assim, o médico ele é um ser humano também, né? Ele tem interesses assim como todos nós. Sim. E fazer uma cirurgia dessa é uma grana na conta do cara, né? Ele nem precisa ficar considerando que você vai tirar essa grana do seu bolso, porque quem vai pagar isso é o plano de saúde. Então, tipo, uhum. Whatever. Eu sei lá, cara, eu olhava pro olho dele e brilhava, tipo, uma TV de plasma nova, sabe? PlayStation. Rodas novas para o meu carro. Alguma merda assim. Porque não é possível, cara. O cara tava muito, yeah, vamos fazer a cirurgia. Não, e a gente não contou aqui como é a cirurgia, certo? A cirurgia é um catéter que eles colocam por dentro da sua uretra. Eles colocam um catéter dentro da sua uretra. Esse catéter tem tipo uma garra na ponta. Ele vai lá por... Ele vai, passa pela sua uretra, passa pela sua bexiga. Na sua bexiga ele vai com ultrassom, né? E ele vai direcionando e coloca o catéter dentro do seu ureter e vai até o rim, entendeu? Caralho. Pior que sim. Aí esse episódio vai me garantir que eu continue até os, no mínimo até os 45, mais 15 anos fugindo de médico. Olha só, geralmente as pessoas escrevem pra gente relatando que estavam no ônibus e deram muita risada, que estavam caminhando e tiveram que parar pra rir e tudo mais. Nesse episódio, as pessoas vão ficar fazendo aquela cara assim, que você aperta os olhos e franze o senho e fica... Vão dar uma apertada no dedo, né? Assim, tipo... Não, eu tô assim, sabe quando você fecha o cu assim, tipo... Eu tô assim já. Então, além do processinho do Conselho Regional de Medicina que a gente vai receber. Não, a gente falou nada. Não, a gente falou que Buscopan faz passar mal, que a pedra de 6 milímetros você não opera. A gente tá revelando segredos médicos. Ah, entendi. As coisas que a gente revela, nenhum médico gostaria de que você soubesse. Clique aqui. Então, e aí eu falei pro cara que eu não ia fazer. Baseado nessa conversa que eu tive com o Rafael, eu falei pro cara que eu não ia fazer. E o cara ficou muito decepcionado. Ele falou, mas como não? Ia estar resolvido. Meu PlayStation. Não sei o quê. Aí eu falei, o que, que você faria se fosse com você? Ele falou, ah, isso eu não posso te dizer. Eu falei, então eu não vou fazer. E aí foi isso. E aí o cara falou, então tá, então vai pra casa, não sei o quê. Toma aqui essa peneira. E toda vez que você fazer xixi, faz xixi na peneira. Pra ver se você acha a pedra aí. Nunca achei. Eu sei que... Porque tem vezes que ela se dissolve, entendeu? Uhum. E beleza. E aí passou. Essa foi minha primeira crise de cálculo renal, levou um tempo e tal, mas depois passou. E eu já tinha, basicamente, isso foi o quê? Foi em 2007? Não, foi antes ainda, foi 2005 ou 2006. E passou, isso ficou na minha memória, né? Você não esquece, mas com o tempo eu fui me despreocupando do assunto. Quando chegou em 2011, eu ia viajar de férias, fazia um tempão, assim, fazia anos que eu não tirava férias, e eu tinha conseguido tirar 3 semanas de férias seguidas. Que sonho. Eu tinha um monte de milhas do cartão, porque eu viajava muito a trabalho e tal, eu tinha um monte de milhas, e eu consegui 3 semanas de férias, e eu fui pra Montreal, eu, a Patrícia e o Eric. Foi, tipo, férias dos sonhos. A gente ia pra Montreal, e a nossa viagem ia ser numa terça. No sábado de manhã, a gente tava meio... O fim de semana tava dedicado a preparar coisas pra viagem, coisa assim. No sábado de manhã, eu acordo, vou tomar banho. Quando eu saio do banho, eu começo a sentir uma pontada. Ah, mas que estranho, tem uma dorzinha vindo aqui. Eu sigo minha vida. Em 3 minutos, eu tava deitado na cama chorando. Cacete. Ah, não aguento mais, eu não aguento mais. Assim, tipo, vocês não conseguem respirar. E, nessa semana, isso era um sábado. Na quinta-feira, o Eric tinha se machucado e tinha passado a noite no hospital e coisa assim. Ele tinha machucado e teve que levar ponto também. E eu tinha que ir pro hospital de novo. E o Eric tava meio... Ele tava se recuperando disso ainda e tal. E eu falei pra Patrícia, fica aqui em casa com o Eric, não vamos colocar ele dentro do hospital de novo. E eu vou chamar um amigo e ele vai me levar no hospital. Aí ela falou, não, tá bom, tudo bem. Aí eu falei, depois a gente se vira. Tá bom. Aí eu liguei pro meu amigo Marcelo, que é o meu melhor amigo e o cara com quem você pode contar. Eu liguei pra ele e falei, o que você tá fazendo? Ele falou, pô, tô tomando café na manhã na padaria aqui com meu pai, que não vem a São Paulo há muito tempo. Aí eu falei, cara, pega um táxi e vem aqui pra casa, eu preciso que você me leve no hospital. Ele, tá bom, na hora. Assim, tipo, na hora. E aí ele foi, chegou em casa e a gente comeu o carro, porque ele tava sem carro. A gente comeu o carro e ele foi me levar no hospital. E aí a gente entrou na 23 de maio e tinha um puta engarrafamento inacreditável, sem precedentes, num sábado em São Paulo. Cacete. E a gente ficou travado lá. E eu assim, chorando. Ah, e tem o agravante. Essa segunda crise de cálculo renal que eu tive, ela tem um efeito específico, que é você fica com vontade de fazer xixi. Você fica desesperado pra fazer xixi, mas não tem mais xixi. Você já fez. Você tá vazio, você tá com a bexiga vazia, mas ele tá estimulando o, sei lá, o sensor que você tem no seu aparelho urinário que faz você querer mijar. Igual aquelas campainhas de porta de loja pobre, que você passa... Tindão! um raio. Tipo, caraca. Eu não entendi a referência. Que comparação foi essa? Vocês nunca foram em loja que faz isso? Que, tipo, claro que o cara não quer ficar olhando. Não, ok, mas qual é a relação? Porta. Não, ok, Caio, mas qual é a relação, cara? Não, é como se uma pessoa ficasse parada lá embaixo do raio laser e ficasse apitando o tempo todo. Exatamente, foi como se fosse entendeu? Isso. Exatamente. É como se a substiga estivesse entendendo que ela tá cheia, porque ela tá entupida, tem uma pedrinha entupindo ali. Eu acho que é isso, tá? Então, já que a gente vai ser processado no Conselho Regional de Medicina, que eles já mandem a explicação disso aí também. Alô, Conselho Regional de Medicina, um abraço pra vocês. Explica aí essa parada pra gente. Peraí, de qual região que a gente vai ser processado? Porque tem várias aqui nessa gravação. Acho que de todas, né? Ah, então ok. A gente não, só espera que eles juntem tudo pelo no pelo Conselho só. Federal de Medicina, que seria uma honra. É verdade. Porra. Dentista, eu já tenho meu defensor, que é o Dr. Golden Teeth. Mas voltando. Aí, então, além de morrendo de dor, eu estava desesperado pra mijar e eu não podia mijar porque não tinha o que mijar. Certo. Beleza. E aí, nessa situação, eu tô ali me contorcendo de dor e o Marcelo tentando me acalmar, assim, ele dirigindo e falando assim, não, cara, fica calmo. Não, a gente vai lá, tentando contar piada, sabe, pra esquecer, coisa assim. E a gente andando a 3 km por hora. Aí teve uma hora, a gente tava, tipo, no final do engarrafamento, onde a gente tava quase chegando numa saída, entendeu? Mas a saída... Uhum. Mas a gente tava vendo a saída já, onde a gente ia conseguir andar. Mas não demorava demais pra chegar lá. Aí eu falei, Marcelo, cara, se você estragar um pouco o carro, tipo, bater dos lados, coisa assim, ou se a gente tomar multa, tudo bem. Não tem problema. Só não estraga de um jeito que a gente que ele não ande mais, porque aí não vai dar certo, mas pode bater. E eu falei isso sério, eu não tava sendo exagerado. Eu falei sério, sério mesmo. Aí ele falou, porra, cara, sério, tá nesse nível? Eu falei, aham, vai lá, cara, se quiser, passa aqui por esse canto, ó, e se vocês passar raspando nessa mureta aqui, não tem problema, vai lá. E depois a gente conserta. Eu tava muito desesperado. E ele falou, não, então peraí que eu vou fazer um caminho. Aí, cara, ele pegou e começou a dar uma volta, mas ele foi genial, ele foi ninja. Ele começou a dar uma volta, e aí teve uma hora que ele entrou numa rua pela contramão, e aí ele conseguiu sair do engarrafamento e entrar numa avenida paralela onde a gente tava conseguindo chegar no hospital. Cacete. No caminho, quando o carro começou a andar... Eu não aguentava mais de vontade de fazer xixi. E a gente tava numa região de São Paulo que tem um monte de prostitutas em plena luz do dia. Sim. Elas ficam naquela rua, na calçada ali e tal. E eu falei assim, cara, para o carro que eu preciso mijar. Eu não aguento mais, eu tenho que mijar. E aí ele falou assim, cara, mas aqui não dá. Eu falei, cara, se a polícia vier, é melhor, porque aí a gente pede pra eles me levarem no hospital. Aí ele falou, tá bom. Aí a gente parou o carro, eu desci com a porta aberta, sabe? A gente parou o carro assim na guia, deixei a porta aberta, fui pro muro e comecei a tentar fazer xixi ali, só que não saía nada. Então eu fiquei ali horas parado no muro, horas não, né? Minutos. Parado no muro, tentando fazer alguma coisa. Saí um pouquinho, assim, bem de leve. E foi o maior alívio. Enquanto as prostitutas que estavam ali e tal ficavam olhando e tipo, caralho, cara, o que tá acontecendo com esse cara? É, mas... que vida deprimente a desse cara. Mas ninguém fez nada. Beleza, cara, quando eu cheguei no hospital, eu só cheguei e eu joguei minha carteira assim, né? Foi bem dramático. Eu cheguei com a minha carteira e o meu telefone e joguei assim no colo da mulher, assim, da recepcionista. Aí eu só falei assim, eu tô com muita dor, pedra no rim. Me ajuda. E só joguei o negócio nela e sentei assim do lado. Aí ela, não, pelo amor de Deus. Aí na hora veio alguém assim com uma cadeira e tal, e foi me levar pra me ajudar. E aí eu comecei a ser medicado e etc. E a mesma história, só que agora era uma pedra de 8 mm. Olha lá. Uma promoção que você teve. E ela tava presa dentro do meu ureter, entre o rim e a bexiga. Ela tava entalada ali. Lembrando ali que... é a porta, é embaixo do sensor da porta. É. E isso era no sábado, e terça-feira eu ia viajar de férias dos sonhos, tudo marcado já e etc. Aí veio o médico falar comigo, eu falei, então, médico, eu preciso viajar terça-feira, o que a gente pode fazer? Ele falou, então, o que você pode fazer é operar. Eu falei, não dá pra gente não operar, não tem outra coisa que a gente possa fazer, não tem uma história de sabe, que você dá choque, de shockwave, sabe? Não, é sério, existe isso. Tem um negócio que você põe uma onda, assim, de vibração e ele faz romper a pedra, é verdade isso. Caraca! É, por ressonância, é verdade. E ele falou, não dá, nessa posição que tá, do tamanho que ela tá, não vai dar pra fazer isso, você pode esperar. Aí eu falei, então eu posso fazer assim, eu posso tomar um monte de remédio e ir viajar, e quando eu voltar eu opero? Ele falou, você pode, mas você vai morrer de dor no meio da viagem, vai ser pior. E aí você vai ter que ir no hospital lá no Canadá, e a gente não sabe como é e tudo mais, vai estragar suas férias. Ele falou assim, olha, normalmente eu teria que operar você e colocar um catéter em você e você ia ter que ficar com ele uma semana. Na maneira que tá aí, eu posso fazer o seguinte, a gente te opera e você tá liberado. E aí eu fiquei um tempo, vou pensar, mas a gente tem que fazer isso amanhã, tem que operar amanhã, domingo de manhã. A gente opera, você fica aqui na segunda-feira, na segunda noite eu tiro o catéter e aí você pode viajar na terça. Aí eu falei, tá bom. vamos fazer isso. E aí a gente fez e tal, e eu tava razoavelmente tranquilo, todo mundo fala que é uma cirurgia, não sei o que e tal. E aí o anestesista veio falar comigo, sábado à noite, veio o anestesista, oi, eu vou ser o anestesista na sua cirurgia. Aí eu falei, ah, que bom, né, porque tipo, é só um negócio local, não tem corte, nada, não sei o que. Ele falou, é isso, e a gente vai apagar você, vai te dar uma anestesia geral e quando você acordar vai estar tudo feito. Aí eu falei, opa, peraí, por que anestesia geral? Não, porque é assim que se faz. Não, mas não é local assim, não pode fazer um negócio só mais light? Não, a gente vai te apagar geral. Igual se a gente fosse operar o seu cérebro. Aí, cara, aí ele começou a falar. E aí, por lei, ele é obrigado a me falar todas as coisas que podem acontecer. E ele falou. E aí eu comecei a chorar de novo. Porque foi muito assustador, muito. Eu falei, pô, ninguém falou que era isso. Ninguém falou que eu ia ter que passar por isso. É muito pior, vai ser muito grave. Eu liguei pros meus pais pra me despedir. Devolva a minha vida, doutor. Devolva a minha vida. Era assim que eu tava me sentindo. E aí, beleza. E aí eu fui, cara, e é muito assustador. Eu nunca tinha sido operado. Eu já fiz algumas cirurgias locais, assim. Uma vez tirei uma bolinha do braço, que o cara operou, mas estava acordado. Agora, essa história, assim, que você vai na maca, sabe, todo de touca, com vários caras, e você chega lá e o cara te apaga, o cara manda você contar de 100 a 0 de trás pra frente, sabe? Nunca tinha acontecido comigo, eu tava muito assustado, muito, muito. E aí, uma hora eu acordei e o negócio tava feito. E você acorda todo zoado, assim, todo... Você acorda, sabe, você acorda todo troncho, assim, é muito ruim. E eles te colocam numa sala de pós-operatório. E foi a pior experiência do universo, parece que você morreu e está no purgatório. Horrível. Exato. Porque é uma sala toda escura, e tem várias pessoas ali no pós-operatório. Aí tinha duas enfermeiras batendo um maior papo sobre a novela, sobre a vida dela, sei lá, tipo, falando alto pra caralho. E eu tava assim, tipo... Frio. Eu tava com muito frio. Você fica com muito frio quando a anestesia tá passando. Aí minha mulher falou assim, ah, você tá com frio, né? Tá aqui, toma aqui. E aí colocou um cobertor e colocou... E ela pegou tipo um cano de ar-condicionado, sabe? E colocou embaixo do meu cobertor soprando ar quente. Mas voltado diretamente para as minhas partes baixas. Ai, foi exatamente onde eu fui operado. E eu fiquei... Não, não. E ela, não, vai passar, relaxa aí. Vai... Cara, foi horrível. Foi horrível. Mais uma tortura. É horrível. E aí, o cara tinha me falado que ele não ia me colocar um catéter. Ele não ia colocar isso. Isso não ia, ele ia fazer sem. E aí, quando eu fui acordando, eu percebi que alguma coisa estava estranha ali. E de repente, quando eu olho, tem um canudo saindo de dentro da minha uretra. Não, não, não, não, não. Devolva a minha vida, doutor. Devolva a minha putaria, vida. Putaria, putaria. Aí o médico chegou e falou assim: então, aconteceu uma coisa. Quando eu tava tentando remover a pedra lá de dentro, ela meio que explodiu. Ela se desfez. E aí eu tive que. E aí ele me explicou exatamente por que eu não entendi muito bem. Ele falou: mas aí eu tive que colocar o catéter. Mas a gente vai fazer assim: você fica com o catéter hoje e na terça de manhã. Eu ia sair segunda, né, pra viajar na terça. Ele falou, que hora sua viagem? Foi terça à noite. Então, terça de manhã, a gente tira o catéter. Eu falei, vai dar certo e tal. E aí, dito e feito, cara. Terça de manhã, eu fiquei no hospital mais um tempo. Né, melhorou o espírito depois de um tempo, né, que você passa isso e tal. Passou um tempo. Na terça de manhã, ele veio e tirou o catéter. Eu tava meio zoado ainda, tava meio grogue ainda, de toda a anestesia, de tanto de remédio que eu tava tomando. Eu saí do hospital, passei na farmácia pra comprar os remédios que eu tinha que comprar. Fiz um kit de emergência, assim, ele me deu, ó, se você passar mal no avião, tiver dor, você vai tomar isso, não sei o quê. E ele me deu três remédios. Ele falou assim, ó, se começar a doer, você vai tomar esse remédio aqui, ó, o remédio 1. E aí vai passar. Se não passar, você toma esse aqui, o remédio 2, que ele age muito rápido. Se não passar, você toma esse aqui, o remédio 3. Só que o remédio 3, ele faz você capotar. Você tomou, você capotou. Sonífero de urso. É, e ele também dá enjoo, então você tem que tomar ele com um negócio anti-enjoo. Aí, beleza, então eu tava com esse kit pra viajar. Levei um monte de receita médica e tal. Beleza, passei na farmácia, comprei tudo isso, fui em casa, fiz as malas e fui pro aeroporto. Foi isso, do hospital para o aeroporto. Por muito pouco eu não fui viajar de camisola do hospital, sabe? Seria lindo. Aí, cara, no avião começou a doer. Doeu um pouquinho, tomei o remédio número 1. Não passou, comecei a ficar com medo. Tomei o remédio número 2, passou. No que ele passou no remédio número 2, aquilo me deu uma certa confiança. Mudou o meu espírito na viagem. A gente ia pra Montreal com uma escala em Nova York. A gente passou em Nova York, teve que passar pela imigração dos Estados Unidos, uma hora de fila, só pra poder pegar a conexão e ir pra Montreal. E a gente fez isso, mas, cara, por mais que a gente tenha pegado uma hora de fila, então, imagina assim, saí do hospital, peguei mala, fui pro aeroporto, dormi dentro do avião, fiquei na fila, peguei outro avião e eu tava no melhor dos espíritos. Falei, puta, agora tudo vai dar certo. Agora tá tudo tranquilo. Beleza, a gente pegou outro avião, chegou em Montreal. Um amigo nosso que mora em Montreal foi buscar a gente no aeroporto. Foi muito legal a parte dele. A gente pegou um táxi e foi pro nosso apartamento do Airbnb que a gente tinha alugado lá. Chegou lá, a gente foi almoçar. Na hora do almoço eu comecei a sentir uma dor. E eu falei assim, olha, eu tô me sentindo um pouco de dor, eu vou voltar pro apartamento. No que eu cheguei no apartamento, de novo, eu tava deitado na cama chorando. Caralho. E agora, o choro não era só pela dor, era também pelo medo. Porque eu comecei a pensar, que merda que eu fui fazer? O que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou... Cara, era muito... Eu acho que eu chorei mais de medo do que de dor. Tomei os remédios todos e liguei pro médico. Liguei pro médico no Brasil e ele falou assim, olha, não faz sentido você tá tendo essa dor e tal. Provavelmente foi um coágulo, alguma coisa assim que se mexeu aí. Mas toma um remédio que você vai ficar melhor, tá? Você vai ficar bem, não se preocupa. E aí eu tomei o remédio que faz você dormir. Eu dormi por, sei lá, 13 horas. E, de fato, acordei sem nada. Passei o resto da viagem com medo dessa história. E, de fato, não teve mais nada. Eu, de fato, me recuperei e o médico foi fodão de ter topado fazer a cirurgia desse jeito e me deixaram viajar depois. Que médico toparia isso, né? Agora... É, porque querendo ou não, a responsabilidade é dele também, né? É, exato. E a história... Esse cara é meu médico até hoje. Eu vou lá às vezes e tal. Agora, o melhor da história foi quando eu cheguei no Brasil depois, eu tinha recebido pelo correio um pacote do hospital com todas as radiografias e eles mandam pra você um CD com o vídeo da cirurgia. Nossa, pra que isso, cara? Eu acho que é um negócio meio que legal, assim, pra mostrar que ninguém fez nada com você quando você tava desacordado. Sei. Aí eu falei, vou ver aqui, né? Coloquei no computador e comecei a assistir. Cara, foi o pior filme de terror que eu já assisti, cara. Eu prefiro Centopeia Humana mil vezes. Caralho, eu jamais farei isso. Jamais assistirei minha própria cirurgia. Cara, eu achei esse CD esses dias e eu imediatamente quebrei ele. Porque eu não quero ver e eu não quero que ninguém veja. Porque é o seguinte, esse catéter que ele coloca lá dentro pra tirar a pedra, ele é uma câmera, ele é uma fibra ótica com uma câmerazinha na ponta. Então você vê em primeira pessoa isso acontecendo. Ele segurando você num lugar onde nunca ninguém devia estar te segurando. E aí você vê, tipo, em primeira pessoa, sabe? Igual o videogame em primeira pessoa. Vou entrar em você. Você vê chegando e perto, assim, tchum, e ele entra lá dentro. E aí fica tudo escuro, de repente, e aí acende a luz e fica tudo claro, porque ela tem uma luz. E eu fiquei tipo, por que eu assisti isso? Por quê? Por quê? Fui tomar banho, assim, sabe? Sentado no chuveiro, me lavando, assim. Posição fetal. É. Foi muito triste, cara. Tente não chorar, chore muito. Foi muito triste. E depois disso eu tive mais uma crise de rim numa outra viagem, porque é isso, elas gostam de aparecer na hora de viajar. A gente foi pra Florianópolis, chegou lá, tava caindo um dilúvio. A gente chegou em Florianópolis, sei lá, de noite, e era pra gente... Florianópolis, a praia fica longe do aeroporto, né? É mais uma estrada, assim, tipo uma hora, duas horas de estrada. Mas era pra gente ter chegado na praia, assim, na casa de praia, umas 11 horas da noite. E a gente chegou, tipo, umas 4 da manhã, por causa da chuva que tava caindo. E aí eu falei, beleza, vamos dormir, né? 4 da manhã e tal, vamos dormir. Aí eu deitei pra dormir e imediatamente, pum, tá lá, pedrinha, querendo mostrar e uma vontade de fazer xixi que não passa. Mas aí, cara, já chegou num nível que eu nem fico mais tenso. Eu só falo, tá bom, vamos lá tomar um monte de remédio e vamos pro hospital, que é o que tem pra fazer. Eu nem fui pro hospital, nem saí correndo pro hospital. Falei, não, vou primeiro tomar uns remédios, capotar aqui, e aí amanhã de manhã a gente vai pro hospital. Aí a gente foi pro hospital de novo, mesma coisa, tá lá a pedrinha de 6 mm, só que ela tava muito, tipo, muito na saída já. E aí o cara falou assim, não, você vai tomar um remédio aqui pra dar uma dilatada no ureter. E aí ela sai. E foi o que aconteceu, na verdade. Essa você pegou com a redinha? Não, eu nunca peguei. Ela meio que se... Eu acho que quando chega na bexiga, ela se desfaz. Nunca é, porque consigo. Tem histórias, né, de pessoas que espelhem e, tipo, faz aquele pleque no vaso. É, o meu pai faz isso constantemente, aliás. Faz um pim no vaso. É bem terrível. Eu acho que nesse ponto, nesse sentido, eu tenho sorte, porque, tipo, nada, nunca tive que fazer cirurgia nenhuma, nunca tive que... Assim, sorte naquelas, né, porque eu fui uma criança que eu estava prestes a morrer todos os anos. Tipo, dos meus 5 até os meus 13, eu quase morri todos os anos. Todos os anos eu fiquei internado no hospital. Mas depois dos meus 13, 14, acho que, tipo, alguma, sei lá, entidade divina que era responsável por me matar, eu falou, não, não vai. Galera, eu tentei tudo, velho. Foi água no pulmão, foi, tipo, sabe, tudo. Aí eu, não vai rolar. Aí nunca mais eu fiquei mal e nunca mais precisei. Eu nunca mais precisei ir no médico. Tipo, ficar doente, sabe? Tipo, fiquei com uma gripe muito forte que eu fui no médico. Não, nunca mais. Não é que eu não fui dos meus 15 aos 30... Eu não fui no médico pra fazer exame. Não, eu não fui ao médico, ponto. Nunca pisei num hospital por mim, só pelos outros, né? Sei lá, meu pai teve um piripaque uns tempos atrás, eu fui visitá-lo, mas Por mim, nunca. Depois dos 15, não fui mais. Pois é, eu acho que a gente também tem sorte, assim, porque de todas essas coisas que a gente fez, nenhuma delas foi realmente grave, não teve um risco de vida, tal, foi só um enorme desconforto e tal. Teve uma outra vez, cara, que eu também tava viajando, sempre acontece quando eu tô viajando, terrível, de férias, nunca é quando eu tô viajando a trabalho. E teve uma vez que a gente tava voltando pro Brasil, eu tava aqui nos Estados Unidos, e a gente tava, era o último dia, a gente tava voltando pro Brasil, tava no aeroporto já, eu tinha alugado um carro, devolvi o carro e peguei um ônibus do aeroporto pra embarcar, e a gente tava indo embora. Quando eu fui descer do ônibus do aeroporto, tinha um buraco no chão, um buraco no asfalto. Eu pisei torto e, tipo, detonei o tornozelo. E quando isso aconteceu, na hora que isso aconteceu, eu falei assim, tipo, não, eu não quero acreditar que isso está acontecendo. Eu vou sair andando normal. Eu levantei e saí andando. Embora o meu tornozelo tivesse do tamanho de uma bola de basquete. E aí eu fiquei, não vai acontecer nada, não sei o que. E tipo, não aguento de dor e tal. E nisso o voo foi cancelado. Nossa. E aí, era um voo da Azul. Aí os caras da Azul falaram assim, ó, o voo foi cancelado, teve um problema no avião, não sei o que e tal, a gente vai acomodar vocês no hotel. E aí a gente entrou no ônibus e foi pro hotel. E quando chegou no hotel, eu liguei lá, eu tinha um seguro saúde, liguei lá e falei assim, olha, um seguro de viagem, né? Liguei lá e falei assim, olha, eu rompi o ligamento e tal. Aí cheguei no médico e a gente achou uma clínica, assim, mas era uma clínica de atendimento rápido, uma parada assim. E aí o cara olhou assim e falou assim, ah, o seu pé tá realmente muito inchado, o que aconteceu? Eu falei, então, eu torci o tornozelo e tal. Eu acho que eu rompi os ligamentos. Aí ele falou, eu acho também. Aí eu falei, e aí, o que a gente pode fazer? Eu falei, quando eu viro assim, dói? Aí ele falou, então eu não viro assim. E o cara é muito escroto, né? Tava tentando mostrar pro cara, assim, o que tinha acontecido. Aí o cara, não, então não faz nada. Aí os caras colocaram uma tala, me deram um monte de remédio forte pra caramba. Porque nos Estados Unidos, você vender analgésico forte é ok. O que você não pode vender é anti-inflamatório. Não sei porquê, um cara até me explicou isso depois e tal, mas tem uma diferença de pensamento assim em relação à medicina brasileira e americana. Na brasileira, anti-inflamatório é liberado. Analgésico que pode viciar, analgésico forte assim, é tipo muito controlado. E aqui nos Estados Unidos é o contrário, analgésico, beleza, toma aí, é dor, tem que passar. Agora anti-inflamatório é mega controlado. Enfim, eu saí desse hospital, fui pro hotel, dormi tipo 3 horas, e aí a gente foi e pegou o voo de volta pro Brasil, que os caras da Azul foram muito bacanas, de liberar uma fileira inteira pra mim, pra eu poder ir deitado. Sensacional. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu fui direto para o hospital. Antes de ir pra casa, sabe, voltando de viagem com mala, não sei o quê. Primeiro eu fui pro hospital, depois eu fui pra casa. E aí, quando eu fui pro hospital, eu descobri que eu tinha rompido muito feio o ligamento, cara. Eu tive que ficar 2 meses sem pôr o pé no chão. Eu tenho que operar, não operei ainda. Ai, caralho. E assim, eu podia ter ficado deitado lá, chamado 911, entendeu? E eu podia e devia ter processado o aeroporto, porque afinal tinha um buraco no chão. Porra, ainda mais lá, velho. É, cara, Better Call Saul. Nossa. Mas eu não fiz, cara, porque eu quis negar a situação. E essa é sempre a minha primeira reação, cara, negar que isso realmente está acontecendo. E aí isso me impediu de... E foi ruim, cara, porque, pô, fudeu minha vida durante muito tempo. Eu fiquei 2 meses sem poder dirigir, prejudicado no trabalho, sabe, tal. Eu merecia realmente ser compensado por isso, mas não rolou. Tem que ser mais malandro na próxima, Guga. É, na próxima. Tá vendo mais... um pouco de gesso caindo, você vai lá, cutuca pra ele cair de vez. Cair em você, né? Exato, aí você mira, porra, ele vai cair aqui, beleza. Deixa ficar bem próximo do supercílio, porque aí sangra, que é uma beleza. Vamos ficar aqui, ó. E aceita que tá acontecendo com você. Então, mas é que eu nunca quis ser... Eu acho engraçado, eu sei que vocês estão falando de piada, eu acho engraçado a piada, mas eu nunca quis ser esse cara aí, entendeu? Mas sim, a verdade é que, tipo, ah, sacanagem, vou processar, sabe? É uma merda, processo é uma merda. Mas eu devia realmente ter feito isso, porque seria justo, na verdade. O cara parou o ônibus fora do ponto, eu pisei num buraco, e foi um problema na minha vida durante um tempão, cara. Atrasou bem minha vida. E podia mesmo ter rolado isso. Agora, o que eu acho mais, uma das coisas mais marcantes dessa história é que o cara nem olhou no meu tornozelo, cara. O cara mal pegou, hein? Aliás, teve uma vez que eu tava no Brasil... E eu tinha também, mas aí bem mais leve, eu tinha torcido o tornozelo, mas de um jeito muito mais light. E tava doendo muito, não passava dor, e eu fui no hospital. E aí eu cheguei assim, comecei a tirar o sapato, e ele falou assim, não precisa tirar o sapato. Eu falei, porra, como assim? O cara não vai nem olhar. E o cara não encostou no meu pé, cara. O cara ortopedista não encostou no meu pé, ele tava com nojo do meu pé. É, eu sou ortopedista, mas eu tenho nojo de pé. Eu, na verdade, queria ser proctologista. Exato, né? O cara é urologista e ele mexe no teu pau com hashi, tá ligado? Cara, não, mas não sabe... Não vou colocar a mão nisso, não. Eu acho que é menos pior do que o ortopedista que não encostou no meu pé. O cara falou assim, olha, existem torções leves, torções graves e torções médias. essa sua torção é uma torção média. Então eu vou te dar esse analgésico aqui, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Aí ele me deu o analgésico, uma receita de analgésico, e eu imediatamente rasguei a receita na frente dele, joguei no lixo e fui embora. Caraca! Aí foi a atitude. Ele não ficou chocado, ele ficou tipo, meu Deus, ele só ficou assim, tipo uma cara de, ah, seu filho da puta. Entendeu? Ah, cara, o cara nem encostou em mim, por que eu vou seguir uma receita dele? O cara nem olhou o negócio, nem deixou eu tirar o sapato. Ele me tratou como se eu fosse um hipocondríaco, sabe? Que chegou lá fingindo que tava tendo dor, alguma coisa assim. Uhum. É, às vezes ele achou que você era um viciado em analgésicos e falou, ah, vou satisfazer logo esse cara, dar os analgésicos e ele vai embora. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que ele achou que eu tava lá pra, tipo, me livrar do trabalho, sabe? Conseguir um atestado, uma merda assim. Putz. É, eu vi uma vez um cara não examinar, assim, mas é porque ele realmente estava com medo de mexer. Já que esse episódio é o episódio que as pessoas vão ficar franzindo o senho e assoprando pela boca, eu vou contar essa história. Meu sogro um dia estava num lugar assim que tinha azulejo, no canto tinha tipo um baú. E aí ele escorregou nesse azulejo e o pé dele foi para debaixo do baú. Ah, não. Só que o pé foi para debaixo do baú. Não. A unha ficou. Ah, eu sabia que você ia falar isso. A unha ficou. A unha foi por cima do baú. É, a unha bateu no baú e o resto do pé foi escorregou para baixo. Ai, cara. Com todo o peso dele. Meu Deus, e aí? E aí ele apareceu lá com o pé sangrando, falou, não, tá tranquilo, vou passar aqui uma arnica e tal. Eu falei, você tá louco, cara, vamos pro hospital. Aí ele foi passar a arnica, assim, e aí quando ele passou, ele jogou a arnica, ele despejou a arnica sobre o dedo. E no que o líquido da arnica batia, né, aquele álcool, batia na unha, a unha já dava uma leve mexida, assim, sabe? Ah. A gente precisa explicar para os nossos ouvintes que não são do Goiás o que é a arnica. Ah, eu sei o que é a arnica. A arnica é uma planta e ela tem o efeito do gelol, assim, ela tem aquele efeito de refrescância, né? Ela tem propriedades anti-inflamatórias e antissépticas. É, mas ela tem, quando você sente ela na pele, ela tem aquela sensação do gelol, assim, ela dá aquele geladinho. Só que as pessoas no Goiás, elas pegam a planta, né, a folha da arnica e conservam em álcool puro, né, e é isso que ele jogou, na verdade, ele jogou uma solução de álcool e arnica numa unha arrancada. Quando você tem um raladinho e passa arnica, arde muito. Imagina você, nesse machucado, jogar arnica pura. É, o meu avô, ele durante a vida toda dele, ele usou dois remédios, dois tipos de medicina. A arnica e a minâncora. Minâncora. Tipo, pra tudo. Pra tudo. Se não servia a arnica, servia a minâncora. Tipo, ah, não, eu tô com câncer. Arnica passa? Não passa, então minâncora. Quem sabe da parte dele. Pois é, aí eu levei meu sogro no hospital. Aí ele chegou lá, o médico olhou pro pé dele assim de longe e falou assim, vamos pra sala de cirurgia. Ele realmente não tocou no pé, mas nesse caso não precisava mesmo. Aí foi pra sala de cirurgia, minha esposa falou assim, ah, eu não dou conta de acompanha. Aí eu falei, ah, tudo bem. Aí fui lá assistir, né? Aí o cara deu uma anestesia na lateral do dedão, na parte interna. Porra. Sim, é um lugar que... Cara, quem pensou numa anestesia nesse lugar? Ele deu anestesia nesse lugar. E aí ele pegou uma pinça, agarrou a unha e plim. Tirou igual uma pétala de rosa, sabe? Nossa. Plim. E aí foi isso. Mais um ano pra crescer a unha. Caraca. Pelo menos ele brincou com o dedo desenhando, sei lá, tipo, dois olhinhos e uma boca depois. Porque, né, um dedo sem unha deve ficar uma coisa muito maravilhosa, né? Nossa, um dedão do pé, né, sem unha. Não, ele não fez isso, não. Mas uma coisa... Eu acho que essa é uma boa informação pra terminar esse programa. Eu nunca quebrei nenhum osso. Meus ossos estão intactos. Eu também não. Ah, parabéns. Você quer um badge? E é por isso que eu quero deixar público aqui, e Rafael, você é responsável por isso, o meu desejo de, quando eu morrer, que meu corpo seja um esqueleto de faculdade. Olha aí. Não é? Tudo bem. Porque eu vou ser um bom esqueleto de faculdade, né? Mas a regra é, tem que ser de fato um esqueleto inteiro. Eu não posso ter peças espalhadas. Tem que ser aquele esqueleto que fica montado. Entendi. Os órgãos podem doar pra galera, mas o esqueleto tem que ser doado para uma faculdade. Inteiro. Inteiro. Essa é a regra. Eles têm que se comprometer a me manter inteiro lá. Imagina o orgulho da minha mãe de saber que eu fui pra faculdade de medicina. Estudei até depois da vida. É um duplo orgulho. Processado pelo Conselho Federal de Medicina e um esqueleto numa faculdade de medicina. É demais. Assim, o acordo que a gente pode fazer com o Conselho Federal pode ser exatamente esse. Isso. O comprometimento de... É, isso solucionaria o problema. É isso, então. É isso? É isso. É isso. Adeus. Falou. Falou, pessoal. Este podcast foi editado por Caio Corraini.